seio do Porã, rapaz. Não pode bater no seio dos caras. Nossa, salgadinho aí, né? Equilíbrio, é isso? Equilíbrio, Osmel. Equilíbrio, eu tô tentando. Equilíbrio. Muito bem, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Estamos chegando com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera, a moda está nas ruas. E era isso, por enquanto. Ninguém mais quer estar com a gente, a não ser o Big, a da Milera e as sandálias Boa Onda. Já tá de bom tamanho. Tô brincando, né, rapaz, que isso. Quem tem que tá aqui com a gente, rapaz. Fala aí, Cajezinho. Opa, boa tarde. Beleza, boa tarde, Porã. Tudo bem, ô? Barbaridade. Tudo bem, galera? Ele bota... Aí, cinco bolachas na boca ao mesmo tempo. Sabe aquelas crianças que vai comendo o chiclé, aí fazer um bolão de tudo chiclé, bem, Alexandre? Tudo bem, pessoal do programa? Oh. E boa tarde à nossa querida audiência todo sul do Brasil, velha! Fala, Mauricinho! Boa, tudo bem? Beleza, tranquilinho. E o nosso querido Geiso, tudo bom, Geiso? Tudo bem, mano. Também tô comendo, né? O cara equilíbrio. Tá jantando, né, Geiso? Do bar da Dona Rose pra tá nós. Tá jantando já, né? Trouxe meu baratinho salado, roubei lá. Ela nem viu, tá lá. Como roubei, cara. Tu rouba da tua mãe, gente. Sabe que tá vencida, né? É que nem os biscoitos que o Maurício traz pra gente comer. É por isso, tá lá. Quem é que te trouxe? O Duda te trouxe? Duda Garbi? Duda Garbi, meu bruxo, tá lá. Oh, que beleza. O Duda Garbi ia jogar uma bolinha no meu time na HD ontem, mas amarelou, saiu correndo. É um cagão. O Duda Garbi deu de Barbie, não foi, né? Duda Barbie. Duda Garbi cagão, meu. O nosso querido, quem é que vem aí? É o Pedrão Esmanioto e todo o seu elenco, né, Pedrão? Turma. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Pedrão Esmanioto, mais um talento. Pedro, tu tá muito talento hoje, garimpado pelo Pretinho Básico, pelo nosso querido... caça-talentos, ou como é que é? Headhunter. É, esse mesmo. O nosso Marcos Piangers. Tudo bem, Pedrão? Tudo certo. Pedrão tá com o Alcemar, tá com o Faustão, tá com o... Tá com todo mundo aí, né? E o Alambico, tá aí também. Alambico! Hoje tem! Hoje tem! E a estrela móvel do Pretinho Básico é o homem galpão crioulo do sul do Brasil! É do Pato de Olá, meu compadre, tudo bem, meu compadre? Tudo tranquilo. Sabe que agora eu também sou compadre do Cagê, né? É compadre do Cagê também? É, agora eu tô oficialmente por compadre quê? Do Cagê. Por quê, cara? Não sei por quê, mas sou compadre do compadre, Cagê. Não sabia. É mesmo? Porque ele agora ele me chama de... O compadre é nosso! Ele tem dado até entrevista e se, quando ele vai falar no meu nome, ele diz, o compadre Neto Fagundes. Então agora não, é que o Fetter te chama de compadre Neto e aí ficou compadre Neto. Foi que né, nem o tio Nico, né? O tio Nico era Antônio Augusto, né? Todo Antônio Augusto Fagundes, Nico, Antônio Augusto Fagundes. Aí eu entrei no galpão e comecei a chamar ele de tio Nico. Por um motivo óbvio, ele é o meu tio Nico. Ai, e aí todo mundo começou a chamar ele de tio Nico. Aí ele diz assim, pô, o Neto me transformou de Antônio Augusto em tio Nico. Aí virei tio Nico. É que Nico, nem o compadre Washington. Padre Washington. Ele não é meu compadre, mas eu chamo ele de compadre Washington. Quando a gente se encontra, né? Quando a gente tu se encontra com o Washington. Ele, é. Tu chama o compadre Washington. Compadre Washington. Que fase, hein, KG, velho? Que fase, né, cara? Vamos nós aqui, então, com os destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde de quarta-feira no sul do Brasil, molhado. Chove muito no sul do Brasil neste momento. Temporal em Novo Hamburgo, temporalzão. Fronteira, é. Inscrições para concurso da Petrobras terminam amanhã. Opa! Provas serão realizadas no dia 27 de fevereiro. Para nível médio, a taxa de inscrição é de R$30 e para nível superior, R$45, viu quem mandou estudar? É. A remuneração mínima inicial varia de R$1.801 a R$6.217. Vou querer os R$6.217. Mas é um bom salário, R$6.217, é um bom salário. Inicial isso, Inicial. Brincadeira. Algas reaparecem no Guaíba e deixam a água verdinha. Ah, é legal, né? Cor atraente não significa que o Guaíba tenha condições de balneabilidade. O Guaíba tá podre! O Guaíba vai morrer! Pois a água continua poluída. Além da cor esverdeada, a água fica com um cheiro e sabor de terra. É, isso mesmo. Sabe que esses dias o KG comentou, né? Eu e o KG moramos na zona sul de Porto Alegre. Certo. E o KG comentou sobre o gosto de terra na água. Né? E sabe que lá em casa não tem gosto de terra. É mesmo. Na Vila Nova ainda não chegou o gosto de terra. É, lá eu já tô comprando água mineral direto. Que cara. Coisa, que cara. É, inclusive eu tava falando com o Neto isso, chega o gosto do chimarrão muda. Cara, é difícil tomar uma água hoje em dia 100%, assim. Porque não é só o Demai ou a Corsã, os caras tratam a água e entregam a água tranquila pra tu beber. Sim. Mas daí essa água vai pra caixa d'água do teu prédio. Aí tu imagina o meu caso, moro num prédio de 60 anos. Agora, depois de 60 anos, trocaram a coluna d'água do prédio. A caixa d'água tá uma barbuda, né? Cano de cobre ou ferro por cano de PVC. Tu imagina o que era a água que passava por esse cano. Não tinha como, né? Não dá pra beber, não, né? Não tinha. É, no meu caso, a minha caixa d'água é individual. É, o problema é a tubulação, né? Exato. Não é nem a... É, tem que limpar, né? Sempre. Tem, com frequência. A caixa d'água, mas o Peter tá falando dos canos. Sim, sim, sim, exato. No caso do prédio dele. É. Metade do Reino Unido acredita estar acima do peso. 54% dos residentes do Reino Unido se consideram acima do peso. 60% das mulheres sentem-se acima do peso, mas isso é no mundo inteiro. Ah, normal. Dois terços dos pesquisados declararam que não fizeram exercícios o quanto deveriam. Ah, pois e é. Apenas 15% dos que estão acima do peso consideraria entrar em uma dieta. É verdade. Isso eles estão unidos. Estão unidos. Cara, esse negócio de fração é complicado, né, cara? Fração? É difícil entender, né? Um terço... Matemática, né, meu? Sim, sempre é difícil. O Maurício faltou essa aula. No caso aqui é percentual, né? Mas pior dois terços ainda. É percentual, é uma fração também. Dois terços. Deixa de ser uma fração. É que 13 e 12 avos da população brasileira não entende de frações. Ô, cara, mas a verdade é a seguinte, cara. Sem querer ser chato, tá? Tem que fazer exercício físico. Tem que se mexer. Tem que se mexer. Exercício físico pra uma pessoa que não faz exercício. Vamos dar uma corridinha, Santana. Vamos correr, Santana. Só deixa eu fumar antes. Né, cara? Uma caminhadinha de meia hora por dia já é um exercício físico que não dói, cara. Não dói. Mas aqui, ó, tem que caminhar como se estivesse atrasado pra pegar o ônibus. É, exatamente. As pessoas pegam. Ai, amor, vamos dar umas caminhadas e eu entro. Só caminha, meu. Aí saem as duas criaturas caminhar passeando. Não, mas tudo bem, Maurício. Mas aí, Maurício. Não adianta nada. Tem que caminhar com o intuito de fazer exercício. Mas também, nesse caso aí, nesse caso dos casais que saem pra caminhar juntos, é só aumentar o tempo da caminhada também que vai dar um resultado. Ah, mas vai dar, aumentar o ritmo, a intensidade. É que tem que suar, cara. Só tem que suar, tem que sentir que o sangue tá correndo mais rápido dentro das tuas veias. Cara, não faz a redução, né, bicho? Não. Não fica desse jeito, Faustão. O Faustão é coisa de preguiçoso. Tá com uma cara de triste, Faustão. Com uma cara de tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro faz a redução, né, Faustão? Também tem essa. É verdade. Pois é. Mas mesmo quem faz redução tem que manter uma atividade física. É mais às vezes. Mas ninguém tem papo com a esposa de meia hora de caminhada, sabe? Não tem. Ainda mais uma hora, né? Aí tem que ir pras pedras. Tem que ir pras pedras conversar. E outra coisa, pedras, cara. Né? Eu fico conversando nas pedras. Outra coisa é o seguinte, meu. É correr, fazer uma atividade física acompanhada, correr especialmente, não é pra ficar correndo e conversando. Não. Correr é coração. Respiração, né, cara? Exatamente. Não, vamos explicar o que é, ir pras pedras, então o cara fica meio... Eu entendi o que é. Não entendeu, não é isso que tá pensando, Paulo. Que a gente fala que na praia, né, tu vai pra praia pra ficar 15 dias, assim, com a tua mulher, tua namorada e tal. Lá pelo terceiro dia já começa um enrosco, assim. Lá pelo sétimo dia, é certo que tu não pode brigar na frente das visitas, porque normalmente tem mais um grupo que tá junto. Então. Agora fechou uma semana, tem que ir pras pedras. O que, que é as pedras? É um canto da praia que tu vai lá no cantinho com a tua namorada pra quebrar o pau, né? E aí depois volta ali, velho. Se tu vai pras pedras, é sinal que tu não tá no Rio Grande do Sul, tá lá. É verdade. Só as torres pra cima. Mas agora eu vou trazer um exemplo. Sempre no enrosco. Certa vez pedra toda hora também, Magnata. Certa vez passamos, Pause, o Neto e eu e nossas respectivas. Uma temporada junto, um mês, 15 dias, sei lá quanto tempo na praia. E aí, de vez em quando, a gente sentia falta, né? Um casal sentia falta do outro casal dentro de casa. Ué, mas onde é que foi? Foram nas pedras. Mesmo que não tivesse ido, foram lá nas pedras conversar. Show do Ben Harper, na Praia do Campeche, em Florianópolis, está confirmado. Campeche venceu uma disputa contra Búzios, no Rio de Janeiro, e Maresias, em São Paulo. É isso aí. Balneário Catarinense venceu com 51% dos votos. Maresias e Búzios receberam, respectivamente, 24% e 25%. Desde o começo do concurso, o Campeche manteve-se à frente da disputa. E o show vai ser no dia 5 de fevereiro. E a abertura de quem, Alberto? abertura de Armandinho. Quem, Magnata? Armandinho. E vai ter também o bigodudo, aquele, o Donovan Frankenheiter. E o Tom Curren. E vai ser, na beira da praia do Riozinho, que é o novo point lá. O Tom Curren, que era o maior surfista dos anos 80, né? Tom Curren, Tom Carroll e Marco Quilupo. Eu sou um cara que surfava nos 80. Tom Curren. E o Tom Curren era o grande campeão de surf antes do Kelly Slater. É isso aí. Pô, eu não conhecia, entendeu? Que eu sou o líder dos surfistas há 500 anos. Associação dos surfistas gaúchos, né? Do surfistas do Alegrete. Obras na BR-101 em Joinville estão deixando o trânsito lento. Até sábado, a Autopista Litoral Sul realiza uma série de obras na rodovia. No trecho de Joinville, as filas na BR têm sido mais constantes. A autopista pede que os motoristas... A autopista é a concessionária. Isso. A autopista pede que os motoristas fiquem atentos à sinalização e tenham paciência. Paciência. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a fila geralmente chega a 5 quilômetros, não mais do que isso. No máximo 5 quilômetros. Tranquilo. Né? Tristeza, hein, meu? Tristeza. Tem trechos que são complicadíssimos. Né? Eram estes os destaques comentados do Big RS. Para este fim de dia, para este fim de tarde, aqui na Atlântida, aqui no Pretinho Básico. Ah. É com peso na alma. É com pesar que eu anuncio agora o quadro do Cajú. Serviço do Brasil. Vai, Faustão! Flatos do dia, galera! Com o sensacional, o glorioso, o inquestionável, o inoxidável, o intolerável, Cachê, galera! Cada dia aumenta essa lista! 8 e 9, Kaique Brito e Marco Antônio Gimenez ensaiam peça de teatro. Kaique é ótimo! Maravilhoso. Quem é o Marco Antônio Gimenez? É um eu que entrou na peça do outro. Cara, sabe quem é o Marco Antônio Gimenez? Ele é filho do Jesse Valadão, esse cara. Ah, para! Ele é irmão da Luciana Gimenez. Com a Vera Gimenez. Exatamente. Com a Vera Gimenez. E eu não quero dizer nada, mas eu vi o Kaique Brito pegando no planeta. Pegando o quê, cara? Pegando o quê? Marco Antônio Gimenez? Pegando uma bibidinha num camarote lá. Ah, tá. O que que tem, Maurício? Que tá virou fofoqueiro agora, velho. É, Leão Lobo, Leão Lobo. Deu pra ser fofoqueiro. Agora eu tomei Leão Lobo, tô numa fase mesmo. Ok, ok. Continua, Girina. 10 horas, Megan Fox vai a Salão de Beleza. Mas pra quê? E parece que tava fechado. Grande abraço pra Megan Fox. Meio-dia e 8, Luana Piovani caminha pela orla de Ipanema, Féter. Estava com um olhar meio perdido, Luana Piovani. Ah, Luana tá sempre assim, com aquele olhar de peixe morto, longe, né, Magnata? É, isso aí. Olhar mais parado que olhar de santo. Sem comentários. 14h56, Sabrina Sato almoça com amigos no Leblon, amor. Essa tarde, é boa. Hein? 3 horas da tarde. Coisa de rico almoçar às 3 da tarde, né? Pobre... Coisa de quem trabalha até as 2, né? Pobre trabalha, almoça às 11h30. Eu almoço 11h30, não é? Sabrina Sato começa 3 da tarde. Mas, cara, tu e a Sabrina Sato, vocês têm algumas coisas em comum. Ah, eu duvido que o corpo, tem o corpo. Ambos fazem um programa no mesmo horário, entendeu? O programa, o horário de trabalho de vocês acaba às 2 da tarde. Aí ela foi almoçar, chegou no shopping às 15 para as 3. Ele tem o barracão comigo. O garrafinha. Ai, cara. Vai, Cajerina. 16h53, Cameron Diaz e o namorado visitam o Museu de Arte em Paris. Ó, interessante. Será que ela entendeu? Parece que deixaram o Picasso de fora nesse museu, né, cara? Não tem obras do Picasso. Maurício tá demais hoje. Tá bem saliente hoje, hein, Amaral? 17h08, Franciele Freduzeschi. Que isso, meu? Saber quem é isso. Grande pegadinha do malandro. Vamos organizar isso aí. A família Freduzeschi tem um grande... Cara, o pandeiro dessa mulher, rapaz. Na praia da Paula, Maurício, o que ela faz? Maurício já tocou aquele pandeiro. Ela mostra o pandeiro na praia. Ela é atriz, meu. Atriz, falado. Ela é atriz. Essa mina, ela trabalhava no Zorra Total, cara. Sim. Ah, tá. É, aquelas atrizes. Ah, beleza. Eu não sei. Você se lembra que tinha um quadro antigamente no Zorra Total que era o Dá uma Subidinha? Não, não tinha, cara. Acho que era com a Gil do Ribeiro até. Sim, meu. E aí essa menina era a menina que dava a subidinha. Numa biblioteca, pra pegar você. Exatamente. Eu não lembro da cara dela. Não precisa lembrar da cara. Mas do Agil do Ribeiro. Agildo Ribeiro, tu lembra? Do Agildo Ribeiro não tem como não lembrar. E agora, questão de 10 minutos. Ah, 10 foi bem. 10 minutinhos atrás. Então 10? Era 18:07. Não mais do que isso. Glorioso, inquestionável, Mike Tyson. Pô, inquestionável. É, pai, ele é inquestionável, bicho. Grande fera. Vai lá tirar a satisfação dele pra tu ver, bicho. Bode a orelha, Mike, né, Tyson, ó, é pai pela 8ª vez, bicho. Ele lutou muito pra ser pai. É. E a irmã dele não tem namorado também, né? Não tem. Ah, Maurício, hoje tá demais. Vou te apresentar o meu irmão. O cara olha. Vaza. Cara, é muito louco aquela cena daquele filme Se Beber Não Case, né? O Mike Tyson tocando piano, tocando Phil Collins, cantando Phil Collins, né? Esse filme... Não me lembro qual é a música, é demais. Sensacional. Filme do Potter. Muito bom. Vai ter o 2 agora esse ano. Vai, Jason. Era isso, Girino? Graças a Deus. Vai, Geizô. Vamos lá, meu. Professora na aula, assim, né, meu? Prova, falado. E vai explicar as regras da prova, falado. Eu não sei se vocês sabem, falado. As regras mas da prova oral, vocês não podem olhar para os lados, falado. Nem consultar nenhum material, meu. Para cada pergunta que eu fizer, meu, a sua resposta tem que ser oral. Vocês entenderam, meu? Sim! Então vamos... Sim, professora! Então vamos começar, salado? Começa! Quem descobriu o Brasil, meu? Oral, salado? Foi oral! Devia ter pedido auxílio aos teus parceiros. Shows do pandeiro. Entenderam, meu? Devia ter... Carlinhos! Jesus, só uma pessoa não entendeu, gente. Tu? Foi tu. Tu. Eu entendi. É Carlinhos, quem descobriu o Brasil? Aí eu digo, oral, professora. É isso, né? Era, mas não foi muito mas boa. Mas tá bom, cara. Tá bom. Isso, tá tranquilo. O Potter começou assim também, gente. Tá tranquilo porque tu trouxe umas bolachinhas pra gente hoje. Vai tomar umas bolachas no final do programa também. O que que tem? O que que tá aí? É o Alcemar? Fala, Alcemarzinho. Tem frase. Tem o quê? Frase. Frase. Calma, Alcemar, calma. Respira, Alcemar. Calma, Alcemar. Aprende com o Santana a respirar ali. Isso, agora tranquilo, tranquilo. Quem vai ganhar hoje? Quem vai ganhar o jogo de hoje, Santana? O Grêmio. Grêmio. Olha só, frases muito lindas. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Ó, Alcemar. Quem escreveu demais, isso, Nietzsche? Fui eu, mas assim, lógico, ontem. Ah, tu mesmo escreve. Tava comendo a marmita ali, pensando. Comendo a marmita, vendo o ovo. Tem mais alguma aí? Tem mais uma. E a marmita fazia... Se a aparência explicasse... Olha essa, gente. Olha essa. Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Mas tem que repetir essa. Essa tu vai ter que repetir. Essa vai pensar. Pense você que está no trânsito. Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Muito bem. Ainda não, Maurício? Cara, eu vou pensar. Amanhã eu volto aqui. Muito bom, Alcemar. Eu gostei. Azar, eu gostei. Obrigado, tá? Vai lá, ô, meu querido compadre. O nego velho entra num restaurante escoltado por um pitbull. Puxa a cadeira e senta. Pergunta pro garçom. Chega aqui perto, querido. Tu serve advogado aqui? Como assim? Aí o cara assim, com certeza, senhor. Então tu faz o seguinte, querido. Me traz um espaguete ao sugo pra mim e um advogado pro meu cusco. Grande abraço ao OAB. Está nos ouvindo. Porazinho, aí, Porazinho. Ô, meu brother. Magnânimo. Gostoso. Gostou, até gostoso, pô. Obrigado, brother. Cara, você quer que eu tenha ouvido isso? Ficar sozinho? Hoje, depois que publicaram uma foto minha na Zero Hora, né, no segundo caderno, certo, falando sobre o planeta, ouvi muitos elogios a respeito da minha juventude bacana, e da minha gostosura. É verdade, obrigado, Armandinho, né? É verdade, Porã. Todos da tua família, continua, né? Igual, aquela todos coisinha de sempre. Aliás, eu queria falar sobre isso, sobre a foto. Nós estamos participando dessa coluna aqui do segundo caderno da Zero Hora, aqui pro Rio Grande do Sul. O Santana tem uma coluna na Zero Hora, obviamente nós estamos aí tentando chegar perto dele, cada um com um textinho e tal. Mas e aí não, ontem foi um texto meu falando sobre o planeta e colocaram uma foto, os queridos lá da editoria da Zero Hora um abraço, colocaram né, uma abraço, foto pessoal, de 2007. Sim, quando... Uma foto, quando, né, que o próprio estúdio antigo da Atlântida, antigo, né, da Atlântida. E tudo mais. E tu não tava assim magrinânimo como, é, não né, tava, como agora, é, né? Tu devia estar, sei lá, uns 4 quilos a mais. Tu sabe que ao ver aquela foto... eu me antecipei. Sim. Me antecipei. Antes que botem uma foto minha gordão, tu sim, pensou, né? 16 toneladas. 16 toneladas. Eu mandei aquela ali, né? Boa, sabe mandou como é bem, que é? Porazinho, mandou bem. Aí o casal tá passeando piada, pela piada, praia. Piada, piada velha! Piada velha do Porã! Apoio! Remédio anti-soluço cacê! Por que cacete tira o soluço? Aí o casal tá passeando pela praia e ela pede que ele lhe compre um biquíni. Compra um biquíni pra mim, amor. Compra um biquíni pra mim, compra. Ah, bem capaz, com esse corpão aí de máquina de lavar. Nem pensar. Continuam caminhando e ela insiste. Bem, então compra. Compra um vestido pra mim. Compra. Ah, para aí, com esse corpão aí de máquina de lavar, nem pensar. Passa o dia, a noite, já na cama, o marido vira para a esposa e pergunta. E aí, mulher, vamos botar essa máquina de lavar para funcionar? Opa! E a mulher? Ai, para lavar só esse pedacinho de pano, lava na mão mesmo, que dá menos trabalho. Ah, velha! Olá, gurizada do Pretinho Olá. Básico! Olá! Olá! Venho por meio deste informar que já está funcionando o Carona Porto Alegre. É um perfil no Twitter que é @carona_poa. @carona_poa. O Carona Porto Alegre é um perfil voluntário no Twitter criado para facilitar as idas e vindas, visando diminuir o número de veículos e poluentes. Boa. Como funciona? É só seguir no Twitter o @carona_poa e mandar o seu pedido de carona. Agora em época de praia e planeta Atlântida, galera que vai com o carro vazio ou galera que ainda não tem carona, é só mandar sua mensagem pro @carona_poa. Pô, isso é legal, hein? É, boa ideia, né? Eu peguei uma tranqueira na freeway e percebi que a maioria dos carros tem 3, 4 lugares vagos. Exatamente. Isso aí, Magnata, aí o legal... Fica pros psicopatas aí, né, bicho? É, o legal é de carona. Eu tava pensando também. Bem seguro, meu. Mas eu tava pensando também. É, boa, pode entrar numa. Não dá ideia, cara. Bom é que carona a gente pega e não sabe onde vai parar, né? É, já diziam os irmãos da Ideca. Papai, vamos pegar a carona. A gente dá uma carona hoje, vou te deixar lá na tua mãe, que eu não tô te aguentando mais. Opa! Opazinho! Papai, não fala isso comigo, não dá nada. Vamos dar uma girada aí, vai, Cajezinho, ó. O índio procura o pajé da tribo pra reclamar do intestino que não funciona. Intestino preso do índio. Pajé. Mas era índio ou índia? É pajé. Pajé. É, não, era índio. Voz de índio. Pajé. Índio. Cocô. Nada. Feiticeiro prepara um poderoso laxante à base das mais fortes ervas da selva e pede que o índio tome e volte de novo ao nascer do sol. Na manhã do dia seguinte, o pajé recebe a visita do índio e pergunta: e então, bravo guerreiro? Ainda, índio, cocô, nada? Não, pois é. Agora, índio, nada, cocô. Ai, meu. Vai, Jason. Ah, é umas cantadinhas, então. Opa. Sempre é bom, meu. Todo dia é dia falado de índio. Chegar nas minas. Tinha que ter uma mulher pro Jason cantar. Será que não tem nenhuma mulher aqui no estúdio? Será que não tem? Vamos ver. Alguém que imite bem uma mulher. Olá! Olá! Está recebendo aqui a Fernanda Zaffari, que do estilo próprio TV Com, que está fazendo uma matéria com os guris do Pretinho. Fernanda, tu vai receber agora umas cantadinhas do Jason. Eu quero que tu me diga, Salado, quanto a minha, tipo, efetividade, meu. Nossa, que medo. Fala, vamos lá, meu. Chega no ouvido da Fernanda Zaffaris, meu. É nosso patrocinador, Zaffaris, meu. E diz assim, tá lado? É, um grande abraço. O continua silêncio no roteiro. É a tua resposta, gente. Continua no roteiro, por favor. Fernandas, meu. Só Fernandas. Você é o dente, tá lado, que faltava na minha dentadura, meu. Acho que não vai rolar, amor. Não. Ah! Mais uma chance, Salada. Vamos lá. Miau, Salado. Que é isso? Ah, desculpa, eu tentei me comunicar na sua língua, gatíssima. Tá morno, tá começando a esquentar. Agora é a festa, Salado. Pra mim, você... Fernanda, Salado, tem que introduzir, meu. Não, tem que... É uma pro última, mas... Muito cuidado com a introdução. Isso. Fernanda, Salado, pra mim você é um cafezinho, meu. Um cafezinho? Sim, Salado, quentinhas, gostosinhas e me deixa acordado a noite toda, Salado. Ok. Ainda bem que meu marido não tá escutando. E ele trabalhando essa hora. Foi bom essa, ganhando cantada às 6:30 da tarde. Se eu sou teu marido e ouço essa, dou risada. Ah, é? Dá um abraço no Geiso pela IP. Dá um abraço. Aê. Grande abraço, Fernanda Zaffari tá fazendo aqui o gravando conosco o programa que vai ao ar. Quando, Fernanda? Dia? Segunda-feira antes do planeta, Feta. Segunda antes do planeta. Pegadinha. Seis ou sete. 7 de fevereiro. Sete de fevereiro. Estilo próprio com a rapaziada do Pretinho Básico, o dia a dia da galera. Imperdível. Não, esses guris trabalharam, viu? Inclusive você, né, Feta? Todos. Porque fizeram vídeos caseiros. Mostrando assim, amadores. Intimidades. Uhum. Alguém vai me contar um pouquinho do que mostrou? Eu mostrei acordando. A primeira coisa que eu fiz hoje pela manhã. Acordando é lindo. Eu me levantei, catei a câmera e dei bom dia ao pessoal do Estilo Olá. Pop. Eu queria ver o vídeo caseiro do Porã, tá lá. Cara, ficou muito bom meu vídeo caseiro, vou te mostrar. Então anota na agenda aí pra não perder, pra não errar. Segunda-feira da Semana do Planeta, na TV Com, estilo próprio. Qual é o horário do programa? TV Com Rio Grande do Sul. TV Com Rio Grande do Sul. Ainda é essa, mas para o mundo, né? Aí, é verdade. Vamos ver a firma, vamos ver a firma. Mas 6 da tarde, imperdível, os guris lindos acordando e muito mais. Obrigada, viu? Você Nós que agradecemos, beijo. Muito obrigado. Boa, tamo demais. Junto, Fernanda. 6:28, vamos fazer aqui os classificados do Pretinho. Na sequência tem o show do intervalo. Tá na exatamente. Hora de maturar, né, mano? Teve um probleminha. Pode ficar tranquilo, querido. Foi preso. O Almir foi preso? Foi preso. O que aconteceu? Andou vendendo umas chave micha ali. Para. E a polícia pegou. Cement bag. Mas ele tem o Almir Advogados, já estão tirando ele. É verdade. Imagina que se pô, mandar um beijo pra Vivi Bauer também, da produção do Estilo Próprio. Ah, Vivi Bauer, tá com a gente aí também. Valeu, Murias. Valeu. É amiga do Jack. Jack Bauer. Prima do Jack Bauer. E do Becken também. Tá ligado, hein? E do Beckenbauer. Ô meu, a nossa ouvinte, aliás, o nosso ouvinte gostaria de vender um freezer. Opa! Um freezer horizontal. Precisando de um freezer horizontal. Pô, cara, nessa época do ano de calorão é bom ter um freezer horizontal entrar pra dentro. Pra dormir, desse. Né? Um freezer horizontal, duas portas da marca Electrolux, capacidade bruta de 513 litros e capacidade líquida de 477, na cor branca, com chaves para trancar as tampas, dreno de gelo, rodinhas para mover lololô. Outras especificações, ideal para áreas de churrasqueiras, bares, restaurantes e famílias grandes. Legal. O freezer foi comprado em novembro. Porém, o motivo da venda é que irei me mudar para um apartamento e não tem espaço para o freezer. Gostaria de pedir por ele R$1.000, sendo que o preço atual é R$1.649. Sou de Floripa, estou disposta a negociar a entrega, se necessário. Caso tenha interesse, entre em contato pelo vendofreezer@gmail.com. vendofreezer@gmail.com. Quer ser seu amigo. Não precisa dormir dentro do freezer, mas em cima já é legal. Já tá bom. Porque é geladinha. Ah, e de repente, se quiser cortar, né, umas carnes, assim, tal, deixar dentro do freezer, né? Ah, eu deixo. Não, armazenar carne. Carne de churrasco, coisa assim. Abacaxi também é bom. Abacaxi. Eu gosto de abacaxi. Tu congela abacaxi? Congelo. Belezinha também. Uma ovelhinha, né, compadre, hein? Imagina. Inteira. Inteira, com pão e tudo. Ovelhinha é boa molhada. Mas o problema é que dá uma assadura na barriga, gente. Quer dizer, a carne molhadinha, com uma geleia. Uma geleinha de uva. Ah, uma geleinha de uva. Que isso? Uma paleta de ovelha com geleia de uva, rapaz. Brotueja. A mina quer comer japonês de noite. Ah, pois é. Brincadeira. quero anunciar meu carro, um Peugeot 206 ano 2005 completo, 1.4 banco de couro por 21.500. O carro tá com 100 mil quilômetros, revisões feitas na concessionária, 4 pneus novos, é econômico, tô vendendo pois quero pegar um carro maior. Tá bem, então ele tá pedindo 21.500, é o Thiago. Quem conhece, compra @hotmail.com. Esse é garantido. Legal, Thiago. Quem conhece, compra @hotmail.com pra comprar o Peugeot 206 do Magrão. 21.500, falou? Falou, Thiago, eu vou anunciar meu carro nos classificados do Pretinho, cara. Porque aqui, ó, meu, aqui eu vejo que as pessoas, elas pedem o preço que querem pelos seus carros, sim, entendeu? Quem compra, eu chego não, numa concessionária, o cara quer me dar lá uma micharia do meu carro. Eu paguei X e quero me dar meio X. Quer te dar um X com um ovo. É mais ou menos isso que estão querendo dar, cara. Então daqui a pouco eu vou anunciar aí, mas não fala que é o meu, tá? Tá. Então tá. Boa, beleza. Vendo beleza. Carro mas... do Porã, não, cara... arroba Hot Mail. Ah, claro. Seu negócio, claro. Claro. Ah, para. Vendo carro igual do Porã. Igual. Arroba Magnata, exatamente. Carro igual do Porã. Show de intervalo. A gente volta em seguida. O Almir foi preso. Todo mundo tá ouvindo a rádio do planeta, 20 minutos para 7. Estamos de volta com Pretinho Básico e Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas. E aí, meu querido Dr. Alceu? Doutor Alceu. É que eu olho pro Dr. Alceu e vejo Maurício Amaral. São parecidos. Casa Crime Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Ô, doutor Alceu, vamos a Caxias amanhã, doutor Alceu? Tem que passar no Big antes, doutor Petra. Fazer o quê? Fazer umas compras. Estão pegando umas coisinhas no Big, eu quero lhe convidar pra ir a Caxias comigo amanhã, tocar um sonzinho dos anos 70, 80 e 90 no Pepsi Club. Lá tem umas gringas, doutor Petra. Não, mas eu vou pra trabalhar, né, doutor Alceu? Eu vou pra tocar. Ô, doutor Alceu. O senhor tem que me ajudar, né? Doutor Alceu. Eu lhe ajudo, o senhor me ajuda. A gente vai aí se ajudando, né, doutor Alceu? Obrigado, doutor Alceu. Como as mãos, as duas lavam o rosto, né, doutor Alceu? Ou a bunda. Doutor Peter, hoje é quarta-feira, é dia de futebol, doutor Peter. Opa! Tá todo mundo indo pro Augusto Bauer em Brusque, pra ver Brusque Criciúma. Agora, 7:30 da noite, às 8:30 tem Concorde em Joinville. E às 10 da noite, o Marcelo Dias com o Figueirense. Que houve? Quase tá teve um troço probleminha, ele se engasgou. O Marcílio Dias é muito comprido aí. O Inter vai jogar às 8 da noite com o Inter. Aonde? É o Inter de aonde? Santa Maria. Em Santa Maria. Ó, Pedro, Santa Maria. Em Inter. Qual Inter? Em Inter. Vai ter no estádio Presidente Marga. Tá todo mundo indo também. Todo mundo indo pra lá. Tava sem luz lá. Exatamente. O Pelotas vai jogar com o Lajadense. E o Grêmio vai jogar com o Liverpool. Torres, olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, Liverpool. Doutor Santana, senhor vai pro jogo do Grêmio. Vou ver o Grêmio hoje com o meu cigarrinho, sabe as que... O fumódromo agora tem nome. Ah, não, vai dizer verdade. Que é fumódromo Paulo Santana. Chama-se é. Paulo Santana. Em minha homenagem. O fumódromo da zero hora. Sim. Da onde vai ser, Maurício? Mas tem tanto fumódromo, Santana. Eu trabalho. Boa, Santana. Na zero hora, eu sou o. Não, mas trabalha no Jornal do Almoço também. Mas eu prefiro a zero hora. E também no Pretinho Básico agora. Sim. E no Grêmio. Não, e pro Grêmio. E pro Grêmio. O Grêmio ganha hoje? Quem ganha hoje? O Grêmio. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem, Antônio Augusto? Desculpa, não queria te magoar, Santana. Gol do Vinícius Pacheco para o Grêmio. Olha, Grêmio. Alegre, meu. Obrigado, Santana. Era isso, doutor Peter. Obrigado, doutor Alceu. Ai, que beleza. 18 minutos para 7. O nosso querido Anonymous Gourmet. Olá! Aqui é Anonymous Gourmet. Cara, cada vez que tu abre essa boca, acho que tu vai engolir alguém, cara. Eu já carrego o bocão. Hoje, uma das minhas receitas favoritas é o povo, povo da cachaça. Olha, olha, muito fácil. É o povo numa panela. O povo pô já morreu. É, guardou, congelou ele, Adonis. Congelei. Numa panela média, coloque o polvo, o louro não é o bichinho, não é, é o papagaio. A folha de louro e um pouquinho de sol, de sal. De sal, e de aí sal. Tome uma ou duas doses de cachaça, tampe e deixe em fogo alto e chama a Cissa pro reloginho. O alambico, o alambico. Olha o alambico, meu, alambico. O alambico, é cachaça com alambico. 10 minutinhos mexendo umas duas vezes até que ele fique rosado e comece a enrolar. Se ele não ficar rosado e não enrolar, toma mais umas 3 doses, né, cachaça? Aí abaixa o fogo, cozinha na própria água por mais ou menos 1 hora até que esteja bem macio. É que eu tô ficando meio bêbado, que eu tomei a cachaça. Não vou negar. Se secar demais, junte um pouquinho de água e espete os tentáculos com um garfo. Cuidado pro bicho não te atacar! Esse é o povo na cachaça! Voltaremos! Obrigado aí, Adonis! É o povo no poder! É o povo no poder! Vamos ver aí, meu compadre! O nego velho de Bagé, 40 anos... senta-se na poltrona do avião com destino a Nova York. Mas crê! E fica impressionado com uma deusa sentada com ele junto à janela. 15 minutos de voo e ele não se conteve. Okay. É a primeira vez que vai a Nova York? Não, uma viagem habitual. Deve trabalhar com moda, né? Não, é função de pesquisas. Eu sou sexóloga. Aí, sexóloga é pesquisa dedicada mesmo ao quê, querido? No momento eu pesquiso características, características, por exemplo, de membro masculino. Ai, meu Deus! Característica de membro masculino. E tu já chegou a alguma conclusão, querido? Sim, é que os índios são portadores de membros com as dimensões mais avantajadas. Já os árabes são os que permanecem mais tempo no coito. Logo, eles proporcionam mais prazer às suas parceiras, né? Quem proporciona mais prazer? Os árabes. Os árabes. Os árabes. Desculpa, querido. Desculpa mesmo, sabe? Porque eu tava meio desinformado. Ai, desculpa o senhor, que a gente tá conversando faz bastante tempo e eu não sei nem o seu nome. Anota aí, querida. Teófilo Mohamed de Patachó. Ai, meu. Nego Vela, tudo junto. Vamos ver, Cajezinho. E aí? Vamos, opa! Esse é o gosto. Vida de merda. Hoje perguntei, brincando, pra minha mãe o que eu deveria pedir ao Papai Noel. Ela disse: vergonha na cara. Hoje meu namorado estava fazendo carinho no meu rosto. De repente ele parou e fixou um olhar no meu queixo. Perguntei o que houve e ele disse: cara, você tem o que eu sempre quis ter. E eu toda feliz perguntei: o quê? E ele disse: barba. Vida de merda. Hoje, indo embora de um bar, encontrei meu carro na rua, todo arranhado, com um bilhete grudado no vidro. Pelo que você fez a Paola. Só que eu não conheço nenhuma Paola. Quem mandou foi o Igor Golk. Ai, beleza. Aí duas senhoras chegam ao mesmo tempo no caixa do banco com muita, mas muita pressa. E uma dizia: primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola. E a outra retrucava: não mesmo, querida, eu que moro mais longe. Aí o caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo: primeiro eu vou atender a mais velha. Aí a primeira disse: pode ir sua vez. E a outra: não, você primeiro. Não ouviu o moço. Não ouviu o moço. É muito bom, né? Vai, Geizu. Vamos lá, meu. Um amigo pergunta ao outro, recém-casado, tipo, sabe, o Lelê vai ser assim, tá lá? Lelê vai casar. Vai no script, como é que é? É um grande abraço, eu acho que hoje tu não pode fazer brincadeirinha. Joga feijão com arroz, joga pro lado. Então, um amigo. Mata, bota no chão e joga pro lado. É um amigo pergunta ao outro recém-casado, falado: como está a vida após o casamento? O outro responde, salado: existe vida após o casamento, meu? Existe, meu. Claro que existe, cara. Claro que existe. Ah, eu sei, meu. Existe, Porã. Uma vida vegetativa. Existe, cara, existe. Que isso, Porã? Vida vegetal. Ô, Porãzinho. Grande abraço à família inteira do Porã, que proporciona pra ele uma vida vegetal. Porã chega em casa, a mulher dele vai lá e rega ele. Cara, minha vida tá animal. Aí o Porã diz: a minha vegetal. É por isso que o Porã andava com o pé molhado, né? Meu, o cara tá pedindo pra gente ler aqui no Pretinho das 8, das 6, das 18. Das a vida 8. Dá voltas, diz ele aqui. É o Carlos Suprimentos. Não, Carlos Suprimentos, né, Magnata? Nós vendemos pra ele. Já lá, muito, né, é o Magnata? Henrique, cara. É o Henrique, na verdade. Henrique de São Léo usou o e-mail do Carlos. Sim, sim, são amiguinhos. Preciso de uma força de vocês, rapaziada. Alguns anos fiquei com uma garota que era apaixonada por mim. Ah, lá vem. Conheci ela na praia de Cidreira. Na época eu era muito piá, tinha 18 anos e só queria curtir a vida. Mas a garota, muito apaixonada, também com 18 anos, resolveu se entregar a mim. Olha! Assim achando que eu iria gostar dela. Após isso, não a procurei mais. Acabou ali. E fiz a menina sofrer muito. Hoje, voltei a falar com ela. 4 anos depois, já estou com 22. É, né? 18, 19, 20, 21, 22. É. Sim. E 11, filho. Estou mais maduro, entre aspas. Ah, muito. E não pretendo mais fazer besteiras como no passado. Mas, claro, ela está muito diferente comigo, mais é cautelosa, eu diria, diz ele aqui. Bom, só quero que ela saiba que gosto muito dela e que não sou mais aquele burro de antigamente. É burro. É um burro atual, né? É outro burro, é um novo burro. Pode ficar tranquilo, pode ficar querida tranquilo. Pamela de Viamão. Que eu mudei. Forte abraço do nosso querido Henrique de São Léo. Henrique, é pra frente que a vida anda, Henrique. Não, o entendeu? Henrique, sabe o que aconteceu com o Henrique? O Henrique tirou ela pra vagabunda. Essa é isso, Porã! Pessoal, as verdades do Porã. Para aí, cara, vamos falar a verdade. Esse programa é feito também pra gente falar a verdade. Porã tá todo sentimento hoje. Só coração, Porã, com essa camiseta vermelha hoje. Será que é um coração? O Henrique é chato pra caramba. É isso aí, meu também. Meu Deus, é chato pra caramba. Não, mas a guria foi lá e se entregou pra ele com 18 anos, na tenra idade. E ele tirou ela pra vagabunda. Né? E mas aí ele sabe, Porã. É claro, ele diz das palavras dele aí, vocês não prestaram atenção. Não, Porã, eu não entendi nada disso. Eu entendi que a guria tava amando ele e ele tava se refestelando com outros. O vagabundo era ele, Porã. Era ele o vagabundo, Porã. Nenhum é vagabundo, gente. Nenhum é vagabundo, cara. Ele, na verdade, não queria se prender a uma menina aos seus 18 anos. Boa, Porã. Ele queria. Ele teve um envolvimento com ela, ele gostou. Queria fazer dela. Que nem tu, né, compadre? Não queria gostou. Fazer a cagada que eu. Quer dizer, não, o trajeto que eu fiz. Aí o seguinte, então, ele na verdade, naquele momento, ele gostava meu muito ídolo, dela. Meu ídolo, meu ídolo. Quebrou minhas pernas agora, hein, ó. Furei teus olhinhos, né, compadre? Furoso, e aí, desculpa, seguinte, compadre. Mas essa eu tô fazendo a análise agora. Desculpa também, comadre. Análise mais profunda agora. Que eles, na verdade, se gostavam, cara. Tanto que ela cedeu a ele nesse momento. Que... Ele gostou. Só que ele também, se ele fica junto com ela, vai acabar casando com ela. O Neto ele não queria fala, casar. O Neto fala, parece que conhecia faz tempo a pessoa. Não, mas é que a vida é igual pra 17. Todos, cara. A vida é igual pra todos. Essa hoje eu tô mal, cara. Essa é boa, hein? Meu, não, eu acho... Neto Fagundes, hein? Eu acho que esse rapaz, porque acontece muito da gurizada aí, a menina se entrega já na primeira vez e aí os caras tiram a mina pra vagabunda, cara. Não é assim. Porra, mas tu voltou no não troço, é assim porra. O bagulho, cara. Não é, meu. E outro, o cara dizendo que tá mais maduro com 22. Tá 4 anos mais maduro, cara. Eu dos 18 aos 38 fui a mesma pessoa, né? Ah, pô, mas é tu. Agora com 39 eu tô um pouco mais maduro. Por favor, não maduro. 39, 39 eu tô um pouco mais maduro. Mais ou menos isso aí. Cara. Ai, meu Deus. Mas tu vê. Mas tu vê. O Joãozinho, vou só pra acabar meu material, tá? Por favor. O Joãozinho pergunta pro pai. Pai, tu é o diabo, cara. Claro que não, João, mas por que tu tá me perguntando isso? É, porque quando tu sai, a mãe grita pro vizinho: pode ver que o chifrudo já saiu. Ai, não. Ricardo Mendonça mandou algumas frases pra nós. Oh, Ricardo, manda aí, Ricardo, posso mandar? Posso mandar, Magnata? Manda, papai. Podem me chamar de bêbado, mas eu vou negar até a última dose. Inauguração de novos sinos na igreja foi bastante badalada. Durante a aula, qual o tempo da frase amar sem ser amado? É, tempo perdido, professora. Eu tô mais perdido que o Tiririca tomando sopa de letrinha. Falta de respeito na igreja. Uma mulher acendeu um cigarro do meu lado. Levei um susto tão grande que quase deixei a minha cerveja cair. Mais importante que a beleza interior é a riqueza no exterior. Perguntei pra uma... Melhor pular, né, Maurício? É. Na lápide do acupunturista estava escrito, é o fim da picada. Estou tão triste que tenho vontade de pegar uma corda, ir numa árvore e fazer um balanço. Olha, eu não ligo se a pessoa é feia, sério, eu nunca mais ligo. Contra burguês, baixa MP3. Essa é legal, cara. Eu odeio pessoas que ficam famosas pelos seus atributos sexuais. Por exemplo, a mulher melancia, o Kid Bengala, o Pablo Picasso, etc. Muito bom, vamos voltar aí, vai, cumpadre. O nego velho, certo dia, numa cidade do interior, queria saber a todo pano. Vai, cumpadre, só um pouquinho, não querendo te interromper pra falar em nego velho. Pô, nego velho, tu tá muito fashion, hein, cumpadre? É, né, cara? Hã? Ali? É? Mas é rádio, querido. Camisetinha. Não, mas eu vou descrever. Fica tranquilo. É rádio. Fica tranquilo que eu vou te furar o terceiro olhinho agora. Não, o cumpadre tá numa elegância. Tá, não, nem, não pode. Patrocinadores do Petrinho. Não pode, cumpadre. Não pode. Da Milera, é mesmo? Uh-huh, pô, claro. Bonita camisa, hein? Com camisa polo, com fechecler. Escolhi pra ser uma tarde lá com aquelas... Fechecler. Com aquelas meninas atenciosas lá da loja. Adoráveis, adoráveis. Atenciosas, mudou. Mudou o adjetivo agora? Não, atencioso mesmo. Marco, você acabou de furar o quarto olho do... O quarto olho do companheiro. Olha que ele nem tem. Furou o olho que ele nem tem. Eu tô virado numa mesa de sinuca, sem escuro. O nego velho, certo dia, cidade do interior, queria saber a todo pano onde é que ficava a zona. A zona. Ali perto do hospital. Até que na penumbra da noite ele encontra um padre indo pra igreja. Olha aqui, seu padre. Com licença, querido, me dá uma força. Onde é que fica a igreja dessa cidade, querido? O padre olhou pra ele e disse... Onde fica a igreja? Eu te respondo tranquilamente. A igreja fica pra lá. Apontou pra esquerda. Ah, então ali, pertinho da zona. E o padre, não, a zona fica ali. Obrigado, querido. Era o que eu queria. Veio muito perto, cara. Gênesis, cara. Vamos ver quem tem a menor aí. Não, tu não. Santana, vai aí, Santana. Essa aqui Santana. É até boa amanhã. Guarda pra amanhã, então, Gênesis. Tem que entregar pra Betânia já. Tá. A lista dos mais malandros do mundo. Malandros? Malandros. Jonas. Calma. Ronaldinho. Não. Assis. Malandra é a vaca que já nasce malhada para não fazer academia. Malandro é o pato que já nasce com os dedos colados para não usar aliança. Malandro é o Adão. Conhece o Adão por aí? O Aris ali conhece. O Alcemar. Que nasceu primeiro para não ter sogras. Ah, sim. Manda um abraço. Calma. Para a galera de Chapolados. Aí, pause. Chapolados, legal. Já toquei lá. Onde é que é Chapolados? Chapolados foi logo ali do lado de Chapada. Foi o André Jungas e Gaspar. Um abraço para todos. Dá uma corridinha aí, Santana. Deixa eu só fumar o meu cigarro. Um abraço para o pessoal do Grêmio. Hoje é Liverpool e quem? Grêmio. Ai, cara, 3 minutos para 7, não dá tempo para mais nada. Aqui temos que entregar para o Salmo do Cid, que está em férias. Então ele deixou aqui a Betânia no programa hoje. Tudo bom, Betânia? Tudo bem, tudo bem com vocês? Tu não me olha assim, Betânia. Tô ótima. Tá demais. Essa chuva, ela me deixa bem louca, sabe? Não, tá. Principalmente o cabelo. Tá cheirando mal, Betânia, hoje. Acho desculpa. Que chove mesmo, hein? Vou pirar hoje. Não pira. Tem como colocar aquela... Qual? Aquela coisinha de fundo, que fica uma flautinha assim, ó. É a música, é a trilha do... Olha o Duda indo lá, cara. Tchau, Duda. Hoje, Betânia vai cantar mais uma atração do planeta. Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Meu amigo, olha só. Ela achou o meu cabelo engraçado. Proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar. Mas levou a sério o que eu falei. Acorda o castelhano. Eu aí, vou cara. Fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Essa manca. Eu me flagrei pensando em você. Em tudo que eu queria te dizer. Numa noite especialmente. Cara, quem é essa cabeluda aí, cara? Não há nada mais que a gente possa fazer. É a minha irmã. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Não chega nunca a dizer não. Eu vou roubar essa mulher pra mim. O refrão não tem. Eu posso te ligar a qualquer hora. Cara, insuportável. Mas eu não sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu. Cara, quem é esse louco de branco, cara? Se não eu. Se não eu. Mata essa merda! Romel, dá uns tiros aí. Deixa ela aí, cara. Não me deixa eu dormir. Um minuto ainda, vagabunda. Eu não resisto um minuto. Guerra. Não é guerra. Que é isso, ele fala no final. Ai, guerra que te faz feliz. Ele fala. Se não eu, quem vai fazer? Alguém você tem o telefone feliz? Da Gal, cara? Deixa. Betânia, obrigado, tá? Pela tua presença aí, pela tua voz, pela tua luz, pelo teu cabelo, pela tua asa. Hoje obrigado por tudo. Eu vou pirar a noite de Porto Alegre. Vai pirar o cabeção. Vou pirar! Eu vou pirar! Cara, por favor, cara, mata essa boca. Era isso, ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Muito obrigado pela parceria. Voltaremos amanhã à 1 da tarde. Obrigado mesmo pela sua audiência. Saiba você que nos ouve, nos coloca na condição de o programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil. Valeu, até amanhã. Vem aí a voz do Brasil pra quem tá ouvindo Atlântida pelo rádio e na web, ou iPhone, ou Blackberry, ou no seu smartphone tem o Discorama, dos anos 70, 80 e 90. Valeu!